pode passar? Lista Índia Juliette, autorizado ingresso na pista 97, reporte Alinharito. Hoje na 6355 decolagem autorizada, pista 90, vento 090 graus, 129. Decolagem autorizada, pista 90, hoje na 6355. Golfo Kilo Alfa, operação para sequenciamento, curva à esquerda pro 010. Sim, é 010, vai atingir o 050. Operação Golfo Kilo Alfa, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 4.000 no 0 no meio, Kilo Alfa. Ajuda 789, desce para 3.000 pés, perdão, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. 2.000 no 0 no meio, pode ir lá na proa, vídeo acerto? Está por sua presença. Sua escuta. Chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260 ou 288? Passou 198, afirmou 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, obrigado. Corpo Kilo Alfa, mantenha presente pro aguarde o último vetor para interceptar o curso localizador. Aguardará sucesso para a Tango Vitor, Índia Juliette, decolado aos 2-0, chamei o controle, frequência 120, decimal 8, até regresso. 120, até regresso. 60, solicitamos Leda. Chame a 35, aguarde. Cliente. Controle, boa tarde. Voo 9620. Ajuda 789, está necessitando o seu localizador, curva esquerda, proa 125. Proa esquerda 125, azul, 2789. Sim, senhor. O número 0, aguarde. Relação Golfo Kilo Alfa para necessitar o seu localizador, curva à direita, proa 135. 135, mantendo 040. Golfo Kilo Alfa desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. 2.000 no 0 no meio, Kilo Alfa. Controle, Carajá 01, não conclui a informação. Carajá 01 desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Carajá descendo agora para 4.000 pés, ajuste 10, 16. Gol 1097, desconsidere. Alfa X-Ray Charlie, Sol. Podemos prosseguir em direção ao Pátio 1? Afirmo. Reporte calçado posição 01, Alfa X-Ray Charlie. Ok. Passou o perfil da janela, o gol. Controle Salvador, vamos passando o Vitorinho da Juliette. Confirma o gol no 1-69? 1-1-69. O 1-1-69 agora aqui, cópia Guarulhos. Guarda, cópia. A proa de Cairo lá, né? O São Paulo. Vitorinho de Juliette, aguarde. Gol 2789, chame a sua Salvador na sequência 1-1-correção. Azul 2789, chame a sua Salvador na sequência 1-1-8, decimal 95. 18, decimal 95, 2789, galera. Salvador, boa tarde, 0789, estabilizado em MS da 1-0. Azul 2789, pouso autorizado, pista 90, 090 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 90 na mente. Eu disse 6 de pouso, azul 2789. 20, decimal 8. Alfa de Bravo, Bravo, Golfe, Romeu, Guarulhos, 360, via Pêssego 10, atenção, Salvador, Módulo, Vira Cuba Direita, 045-120-8-1-1-69. Gol 1169, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, tá 3835, pushback e acionamento na posição 8. Tá 3835, livre, acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportar ataque. Linha 314, livre acionar, chame pronto para o táxi, informe o relógio da TAM, efetuando o puxo no 0,80, coordenação de solo. Está 3835, céu Salvador. Prossiga. Informe o relógio da Avianca, efetuando o puxo na posição 07, simultâneo, em coordenação de solo. Ok, sim. Turma e peça autorizada em EDEC, X-Ray. Autorizado, gol, quilo off. Batango Golf Kilo Oscar, complete final IADF X-Ray, chame a Torre Salvador na frequência 118-295. Muito obrigado, senhor. Bom, e Batango Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Oscar. Hotel Juliette Serra, autorizado, Manati, ONU Mil Pen, decola no 7, curva direita, corredor Axé, aciona o transponder 0121, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Acontecimento correto, estacionamento, táxi, decolagem, chame torre em 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-1-6. Azul 2789, prossiga pátio 3, posição 04 Lima, entrada. Pátio 304 Lima, 2789. Rio 5975, já entramos em contato com a sala IES, apenas aguardando o plano e autorização do centro, ainda não foi recebido o plano. Tango Vitor, Índia e Juliette, confirme de Mariposa. Juliette, copiado, 1950. Falo sim, boa tarde, Alfa 3 Charlie. Obrigada. 0 graus, 109. Tio Oscar. Puxa 6314, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via taxa Inter, quando o próximo chame torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-6. Salvador, tá 3835 para o táxi, está com 176, 3 horas, até na Guarulhos. Tantei 235, 52 da Bianca, que é o ponto de espera da pista na 0 via taxa Índia, quando o próximo chame torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-6. Vai seguir a Bianca, não pode esperar 285, 1016, pode. 1-1-8-95, cara, já virou 1, boa tarde. Alô, boa tarde, Carajá 01. Tá, estabilizado minha ideia, 7-way, da 10. Já 01, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Carajá aguardando autorização de pouso. Posição e aerovia. Estamos aqui no pátio 3 e a aerovia presulou no lado. Rio 5975, pronto cópia? Pronto. Autorizado Fortaleza, via Zulu 19, nível 330, perfil de saída Momo, transição Froti, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5055, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado 330 para Fortaleza via Apertolou 19. Decola da 10, curva à esquerda, na saída Momo, Froti, 5055, transponder, e o controle 1208. Rio 5975, protegimento correto, reporte pronto para acionamento. Estamos prontos para acionamento, puxa. Gente, do acionamento, estamos prontos para o táxi, Rio 5975. Chamarei para o táxi. Paulo, Golfo Kilo Oscar, Gol 10 para o Pátio 3. Golfo Kilo Oscar, reporte na Kilo, aguarde para o ingresso no Pátio 3. Golfo Kilo Oscar, Golfo Kilo Oscar, Golfo Kilo Oscar, Golfo Kilo Oscar. Afirmo, prossegue a via Alfa e Pátio 3. Obrigado, cara. Alô, boa tarde, é o TAN 3145, ciente da informação Papá, autorização Galeão. Golf Kilo Oscar, de acordo com a Infraero, não será possível o estacionamento no Pátio 3? Apenas desembarque de passageiros, confirme intenções? Por favor, cara. Salvador, Paulo Salvador, muito boa tarde, eu vou 1966, pronto para cópia para Campina Grande. Gol 1966, autorizado Campina Grande, via Pesulo 10 Ateneu, após direto, nível 370, perfil de saída Puca, transição Zipá, pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5566, frequência do controle Salvador em 120.8. Nível 370, via Upper Zulu 190, direto de Alma, após o CC, aqui na Grande. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, no perfil da pista de Itaca. Controle de saída 120.8, transponder 5566. Gol no 966, revista nível autorizado, por gentileza. 370. 966, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Está pronto para o push e acionamento na 62. 966, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Para quando pronto para o táxi, boa, 1966. Solo, boa tarde, é o TAN 3145, ciente da informação Papá, autorização Galeão. TAN 3145, boa tarde, autorizado. Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, via per November 857 até Moço, nível 360, perfil de saída da El, Leda, Irumi. Primeira curva à direita, transponder 5047, frequência do controle de Salvador em 120.8. Dado para Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, via até novembro 857, até Moço. Daniel Leda Irume, a subida com curva direita após 5047, o transponder e o controle 208, está 3145. TAN 3145, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento. Reportará. Arajá 01, no solo 34, esperando a esquerda no pátio militar, frequência livre. Chené 6314, reautorizado, decolagem autorizada, 1900 graus, 129, ajuste de altímetro 1096. Salvador, boa tarde, tá 3835, a ponte espera pronta. Então 3835, autorizado a alinhar e manter puxando a zero. Ali mantém a 3835. Rio 5975, com 3 a bordo, alternando Teresina com 3 horas de autonomia para o táxi. Rio 5975, reporte para ingresso no pátio principal. Voltarei. Rio 5975, confirma alternada e autonomia, por gentileza. Alterna Teresina por 3 horas. M6314, decolado aos 35, chamei o controle, pegou esse 120, décimo 8. 208, boa. Boa, no 620. Boa, no 620, completo na IRS, fecha, M6 Salvador, na frequência 118, décimo 95. 195. Controle, 6314. Chamei M6314, contato radar, decolagem sobre a via, saída, MOM, para nível 340. Avenida Romo, direção 340-63-14. Com ajuste da 06, um bom voo. Gente, autorizado, até o ponto de espera, 102-952, Rio 5935, obrigado, bom serviço. 0-0-0-3-3-5. 4-0 de 2014. Diz que o Morro de São Paulo está fechado, confirma. Romeu Hotel Juliette Serra, decolado aos 36, chame o controle, frequência 120, décima 8, até o regresso. Até o regresso, Hotel Juliette Serra. Torre Salvador, boa tarde, o Rio 5975, próxima do ponto de espera da 10, está pronto. Rio 5975, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Já mantenha o ponto de espera, 975. Uno 620, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 129, ajuste de altímetro 9019. Livre pouso confirmado, 2019, amigo? 10, 16. Ah, 0 da 6, obrigado. 1835, decolado aos 37, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 20, décima 8, tá 1835, boa tarde. Delta, controle. Contrato, vou informar. No setor tem frequência livre para coordenação. 66, pronto para o TAC. Autonomia 4 horas e 12 minutos. Observa na Recife 105 a bordo. 66, autorizado TAC para o ponto de espera da pista no 0 via Texas Inca. Quando o próximo chame torre em 118, está 95. Ajuste no 066, um bom voo. Lima, X-ray, Yankee, confirma estimado de pouso. o Yankee copiado 1943. Afirmo. 869, atende identificação, desta vez chegada a ponto para 4.000 pés, ajuste no 06. Golf quilômetro, sala. Sala do passo 3 para o andar da baixa. Golf quilômetro, repasse para ingresso no passo principal. Quilômetro. Ajuste no 06. Golf quilômetro, repita o destino no passo. O andar da baixa. Gente. No 620, no solo 40, direito no 21, no decimal 1, no solo Salvador. Direito no 21, no solo. Acabou Lima, seu Yankee, frequência livre. Solo, voo no 620, ali pra frente. Voo no 620, autorizado o táxi, via taxi Alfa, reporte antes da GDS. Alfa, reporte antes da GDS. Golf quilômetro autorizado, táxi via pátio principal, pátio ONU. Fique atento às instruções do balizador para prosseguir via Lima. Reporte na táxi Lima. Boa. 100 graus, 109. Eu ia falar, gente. 1966, pode esperar 10, pronto. Gol no 966, autorizado a alinhar e manter o piscina zero. Autorizado a alinhar e manter 1-0, gol no 966. Tomando no setor, nível mínimo setor nível 080, ajuste no 06, reporte 4-0, ministro Salvador. Alfa Romeu, Zulu, Alfa, Alfa, controle Salvador. Alfa, não atrasa a informação, setor nível mínimo 080, ajuste no 06, reporte 40 milhas de Salvador. Capitão uniforme, até que você chegar. Sul Oscar Alfa, descida fechada até o nível 080. Salvador 1208. Salvador, Rio 5975. Rio 5975, contato radar da colagem supervia sair da Momo para nível 330. Ciente da Momo. Salvador, gosta de cabida uniforme, deve ser a gente autoridade direta de casa. Assim que a nossa companhia livrou, ingressar no 04 será autorizado. Alfa, próxima Juliette, 1620. 1620, aguarde para ingresso no pátio principal. Aguarde. Golf, que lógica está presente em Santa Fé Torre, Salvador em ONU, ONU 8, decimal 95. Salvador, Golf, que lógica, Lima para o próximo ataque. Salvador, Golf, que lógica, chame na Quebec para o cruzamento. Na Quebec, corte, corte. 966, decolado ao 45, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 120, décima 8, grato, 1966. 975, mantenha a precisa saída. Tanto 3835, chame centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95, tanto 3835. 251-3395, tanto 3835. Passa Romeu Zulu, Oscar Alfa, deixa sob condições de usuário para 3507, ajuste no 06. Busque o Oscar autorizado, até o 45, estacionar seu especialista. Obrigado, bom trabalho. 1966, contato radar na decolagem de Bahia, saída Puca para o nível 370. Subindo via Puca de Pá para o 370, 1966. 1969, solo. 1969, mas foi. Informo que deverá aguardar o táxi da aeronave da TAM e efetuou o puxo no 05. Novidade, tá bom. Forma meta GDS, copiado 1955, frequência livre. Tantan 3145, 173 a bordo, 1329 Campinas. Tantan 3145, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Inter, quando o próximo chame torre em 118 de cima 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Beleza, táxi, quando o próximo torre em 118 de cima 95, Oscar Romeo, confirme se visual com campo. Confirme. Lembre Oscar Romeo, confirme se visual com campo. Visual com campo. 1169, após a passagem de dois da TAM, retaguarda autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. É, tipo, 1169, após a passagem de TAM, retaguarda, vai cortar a luz do chiclete, vai passar o táxi. César, autorizado e área Tetsuei, reposta habilitado, Oscar Victor em forma. Gente, autorizado para 2000, repassará estabilizado e área Tetsuei, Oscar Victor em forma. Chame centro Recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. É com o filho a primária 126. 5975 primária do centro Recife 126 decimal 85. Que é o 2685, alterna 125. Bom Recife, obrigado, uma boa tarde. Novembro Oscar Romeo, pouso autorizado, pista 97, vento 090 graus, 129. Baixado e travado, Novembro Oscar Romeo. Torre, boa tarde, o TAN 3145, ponto espera, 190 ponto. Novembro Oscar Romeo, pouso autorizado, pista 97, 090 graus, 129. Oi, Oscar Romeu, baixado e travado. Tá 3145, autorizado a alinhar e decolar 590, 090 graus, 92. Ali decola no 0, tá 3145. 5066, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. 1966. Azul 6909, confirmando a paixão morte, apesar do 30. Azul 6909, cotejamento correto, repasse pronto para o custo de venda e acionamento. Salva para novembro, Oscar 1000, não falou 50, frequência livre à direita. Para 2000 pés, autorizado IADS X-Way, ajuste no 06. 2000 pés, no 06, autorizado IADS X-Way, boa noite, mesmo. Exceptou localização, acho que eu vi se ele fala. Tango, Oscar Victor Uniforme, complete final IADS X-Way, chame a sua e salvou uma frequência 118, decimal 95. Oi, 1895, boa tarde, acho que eu vi se ele 3145, decolado ao 52, chame o controle, frequência 120, décimo 1. Controle 208, tá 3145. Jorge Salvador, muito boa tarde, é o Papatango, Oscar Vitor Uniforme. Papatango, Oscar Vitor Uniforme, prossiga a torre. Afinado ILS, pista no zero, poderia confirmar o vento, com a intenção de uma base para o 7. Ok, o vento 100 graus, 12 noite. 510, direto para rotatória, reporte visual com campo. Confirmando o seu caçanocano. Afirmo, mudança de regra, prosseguir a base pela direita, não no 7. Ok, está autorizada a base pela direita, reporte na base, baixado, travado pela direita. O ajuste de altímetro na 0, no meio. Autorizado a alinhar e manter o 0 uniforme, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 129, ajuste de altímetro 10 na minha. Teste da base pela direita, para final do 17, se autorizado pouso, acho que eu dei telefone. 69, decolagem autorizada, pista 90, 1900 graus, 129. Decolagem, 190, voo 1969. Chamei 210, acendo a estação, diz que havia chegado a mar para o nível 050, ajuste 10 no meio. Chamei 210, mantém perfeito a chegada. Habilidade LFT X-ray, voo 869. Voo 869, chamei a seu Salvador na frequência 118-2095. 18-9, recorda. 08, voo 969. Controle Salvador, voo 1169, Marcael, Evermont. Voo 1169, contato radar decolagem, subavia, saída da El para o nível 360. Da El 360, contato radar, voo 1169. Salvador, boa tarde, voo 1869, passar o externo embaixo para baixo. Voo 1869, pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 129, ajuste de altímetro 90. Sempre pouso, voo 0-8. Frequência livre, Oscar Vitor e Flamengo. Passa 5, chame centro retivo na frequência 1-2-1, alterna 1-3-3-9-5. 1-2-5-1, 1-3-3-9-5, tá 3-1-4-5. Estamos 3190, acendo de edificação, de esta vez chegada a Mário para nível 060, ajuste 90 no meio. Mário, desta vez, 060, da Zulu Alfa, Costa Alfa, contando-se visual com o campo. A Então negativo o visual, o Zulu Alfa Alfa. Zulu Alfa Alfa, sim. Rapaz, Zulu ZSTR, controle de elevador. 1869, no solo 00, livre táxi à direita, chame o solo Salvador no 2111 para informação. Foi observado durante o pouso a faísca no trem de pouso traseiro, durante o pouso, nos dois trem de pouso traseiro, ok? Obrigado pela informação, vou Salvador, Papai Romeu do nosso canal. 1869 autorizado, sete, vento foi alto, reporte 7 da Juliette. Sete foi alto, antes da Juliette, reportará gol 1898 de Renato. Pouso autorizado, pista 97, vento 1000 graus, 1296. Com ajuste de altímetro 0016. Alfa. Do Lu, CDSR, sempre responde 0224. DSR, informa ajuste 1016. Final da 17, Salvador com prefixo, Zulu Alfa. Prefixo para dois? É o Zulu Alfa na curva final com prefixo. Autorizado, pista 97, vento 1000 graus, 1296. Xané 6210, desça para 2010, autorizado LS, ajuste no 0 no meio. Autorizado, cancelada a restrição de atitude e velocidade posição estática. Dona Duna, Alfa no solo 03, confirma o empate. Tem frequência livre a estacionar à direita. Assume 6909, livre acionário, reporte pronto pelo site. Delta 3, zona 90, alguma possibilidade de voar Duna? 3190, autorizado. Duna, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 0 no meio. Duna, 3000 pés, no 0 no meio, muito obrigado. Então, 3190. Eco Zulu 90, prossiga. Bom, de forma e atitude. Gente, mantenha 035, acione código 0225, reporte a 20 milhas, Salvador. R133, decimal 95. 513395, voo no ano 69. Autorizado Vitória, via Golf 677, nível 160, perfil de saída coral, decola pista 10, curva à direita. Transponder 5102, frequência do ponto de Salvador em 120, decimal 8. Azul 2591 no cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Identifique, desça para o nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, Xené 6210, Xené Turne 1 no 8, decimal 95. Decimal 5. Salvador, boa tarde. Xené 62, no 0, final, ativei a 1 a 0. Xené 62, no 0. Foi autorizado, piste no 0, 090 graus, 129. Livre, pouso no 0, Xené 62, no 0. Disponho 24, 4 horas pela meia, está na Ribeirão Preto. E até 2000 ou está 3190? Pensa para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado 3190. 2000 pés, reposto estabilizado, está 3190. Pode ser 2000 pés, boa tarde, o voo no 620 no portão 4. Sente a informação aqui de Quebec, autorização de tráfego, Recife. Voo no 620, aguarde cópia, Recife. Adianta saída? Saída Pouca, transmissão Aracaju. Obrigado. Avisou com o aeronave. já em velocidade reduzida, pode voltar da Terra para 3190. Negativo 3190, aceitação em Duna, reporte estabilizado. Ponto de espera. Mantendo ponto de espera, é mais ou menos. Estabilizado, chame turno 1 no 8, decimal 95. 1895, 3090. Lulu Juliette Serra, chame turno 1 no 8, decimal 95. 1895, Lulu Juliette Serra, boa tarde. Boa. Então, 09. Obrigado do colégio 69, isso não é nada. Fuca, transição Aracaju, pista 1-0, primeira curva esquerda. Responde 5030, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370, absoluto 17, a saída é Pucca, Aracaju, decola da 10, curva à esquerda. Responde 5030, controle 1208, Gol no 620. Gol no 620, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar pushback acionamento no 620. Na aproximação, agora o especialista André, 090. Azul não é, mas deu separar 1.500, pra ele. Autorizado pista 10, vento 090 graus, 12. Autorizado pouso na 10, tá? 3190. A esquerda proa 010, limite localizador, reduza para 200 mais. A 010 reduzindo 2009, ONU 166. ONU 166 desça para 2500, segue. 2500, ONU 166. Azul, chama o controle. Chamo, decolado Azul 95, 1208, boa viagem. 1208, obrigado, bom trabalho. O Júpiter externa, quarta milha, 36, 17. Papapapa Zulu, Juliette Sierra, pouso autorizado, pistão 7, 090 graus, 129. CS, Zulu, Juliette. 240, azul 6999. Direita 1, direita 1, 2, 1, solta o direita 2, 1, 1, 3, 0, 9, 0. Atingir o limite, o número 66. O número 66, direita 0, 3, 0, seu novo limite é a magnética 1, 3, 0, do NDB Simbra. 0, 3, 0, magnética 1, 3, 0, limite Simbra 1, 1, 6, 0. Alfa 3190, boa tarde, autorizado táxi, via taxi foi Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, posição 05. Tá no lock, reduzindo o voo no 166. Sim, Joana, para a Duna na presente, descendo para 2510, reduza para 1809. Reduzindo para 160 já, 2500, dona na presente, 1160. 1166. 1166, cara. Vitorinho Juliette, tráfego 10 horas, 2 milhas, no rumo oeste, passando 4.500 pés para 2.500, um Boeing 737-800. Azul, Juliette Serra, no solo 18. Confirme o pátio. 680, agilizando, reposte livrando.